Tem tanta gente que coloca sua fé em uma missa, em uma vela ou num terreiro, e passa a vida o tempo todo reclamando. Nada consegue e só faz gastar dinheiro. Não tem mais graça, não consegue ser alegre. Felicidade já faz tempo que não vê. Galho de arruda, terço, figa, nada serve. Nem rezadeira pode te fazer vencer. Quer vitória, vem agora. Te entrega a Jesus. Apague a vela, jogue o seu terço fora. Tome posse da vitória decretada lá na cruz. Apague a vela, jogue o seu terço fora. Tome posse da vitória pelo sangue de Jesus. Não tem mandinga pra curar tua doença. Não tem despacho que te faça enriquecer. O teu horóscopo te levou enganado. A reza desse teu guru não tem poder. O teu santinho não atende o teu pedido. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê. Pois eu conheço alguém que muda a tua história. Garante tua vitória te enchendo de poder. Quer vitória? Vem agora. Te entrega a Jesus. Apague a vela, jogue o seu terço fora. Tome posse da vitória decretada lá na cruz. Apague a vela, jogue o seu terço fora. Tome posse da vitória pelo sangue de Jesus. Vitória vem agora, te entrega a Jesus. Apague a vela, jogue o seu terço fora. Tome posse da vitória decretada lá na cruz. Apague a vela, jogue o seu terço fora. Tome posse da vitória pelo sangue de Jesus. Apague a vela, jogue o seu terço fora. Tome posse da vitória. Foi pelo sangue de Jesus.